Tem muitas moças pra dançar, rapazes pra acompanhar. Eles estão parados, se continuar assim, não dão conta do recado. Tem muitas moças pra dançar, rapazes pra acompanhar. Eles estão parados, se continuar assim, não dão conta do recado. Eles estão na festa, como se fosse reserva. Mas se tomar atitude, a mulherada se entrega. Elas não aguentam ver a sanfona tocar. E nesse ritmo quente, bota logo pra rebolar. Não tem quem aguente ver este rebolado. Por isso no show de forró, não quem vai ficar parado. Não tem quem aguente ver este rebolado. Por isso no show de forró, não quem vai ficar parado. Tem muitas moças pra dançar, rapazes pra acompanhar. Eles estão parados, se continuar assim, não dão conta do recado. Tem muitas moças pra dançar, rapazes pra acompanhar. Eles estão parados, se continuar assim, não dão conta do recado. Eles estão na festa, como se fosse reserva. Mas se tomar atitude, a mulherada se entrega. Elas não aguentam ver a sanfona tocar. E nesse ritmo quente, bota logo pra rebolar. Não tem quem aguente ver este rebolado. Por isso no show de forró, não quem vai ficar parado. Não tem quem aguente ver este rebolado. Por isso no show de forró, não quem vai ficar parado.